desse moribundo que já vive virou vagabundo. Só por ter sofrido, tu tens um coração fingido. A tua falsidade é profunda. Tu vais ficar corcunda.